Mais uma vez viemos a alimentar a época natalícia com o nosso mega presépio, a dimensioná-lo de outra maneira e sempre no cariz educativo e cultural, a fim de o engrandecer e puxar mais pelo nome da aldeia. Nestas dimensões é o terceiro ano. Antigamente fazíamos, que ainda está lá, a primeira encosta, que era o primeiro presépio que estava ali, que fez ali uma dúzia de anos, e depois, como tivemos objetivos de fazer a associação nova, foi com essa intuição que temos o espaço que o Sr. Dr. Vaz Pato nos disponibiliza para o fazer, e é o terceiro mega presépio. Este até acaba por ser um palco natural. Por isso é que ainda tem outra beleza e conseguimos sempre enquadrar no cariz, porque é um recinto bastante bonito e que se enquadra com o presépio. Todos os anos temos vindo a dimensioná-lo, nem nunca queremos acabar, porque o típico começou sempre assim, as imagens desenhadas por nós, pintadas, tudo feito por nós. É claro que este ano temos tido outros apoios, também temos dimensionado as coisas de outra maneira, e já temos aí imagens em tamanho real, que não são feitas em madeira, já são em fibra, mas a ideia é continuar e não deixar acabar a nossa marca, as nossas imagens. Devemos ter mais ou menos, já devemos ter aqui na casa de 60 a 70 imagens. Portanto, e este será um presépio para alargar em próximos anos? Sim, sim. A ideia é termos mais imagens em tamanho real, porque elas têm um elevado valor, mas também continuarmos com a nossa marca das nossas imagens feitas por nós. Por todo o país, aqui além, surgem presépios e iniciativas que distinguem uma ou outra localidade. É também esse o objetivo, distinguir a vossa, esta localidade de Gramaços, e até, quem sabe, vir a ser conhecida como uma aldeia natal? É assim, é um dos pontos fortes que nós pretendemos, e só claro, é preciso muitos apoios para nós conseguirmos alcançar esse objetivo, e é um dos objetivos tentar dimensioná-lo dessa maneira, mas é claro, temos que ter apoios para fazermos um projeto dessa natureza. E como é que tem sido a resposta dos oliveirenses e gentes da região? Há muita gente a visitar o vosso presépio? É assim, este ano temos aqui uma mais-valia, e por isso é que nós também estamos a projetá-lo ainda mais, porque quer queiramos, quer não, fizemos uma pequena alteração, temos o comboio que está a passar, eu falei com o Soco Nuno Ribeiro para fazer mesmo a paragem aqui e para termos aqui um intervalo de 10 minutos para as pessoas poderem vir visitar o presépio, porque de outra maneira também não fazia grande sentido estar aqui a passar só para passar. E são esses pequenos pormenores que ainda nos dão mais força para tentar puxarmos isto de outra maneira.